próximo 0 vento nos 50 graus, 07 nós. Formação Foxtrot. Aguardando, boa, manda real. O nível autorizado 360, que copia ou guarda o processo de coordenação? Copia. Sente número 2, a seleção 1, preparação 1 do Leda Motte, aguarde para 360. Então, o Leda Motte para 360, aguardando para 360. Nana 11, clear taxi, Lima Nipo, and taxi to India. Hot shot, runway 10, come right to Fatekoff. Maya Alpha Zeta India, 27110, with Charlie Buckley Royce, I'll take it from Medina 1911. Para qual a pessoa chocando o ponto de soco centro da CVT? Uno, chame Central Recife, frequência 228-8. 288, gol 18, 1, 8, 1, 4 mais. Amém. Channel 911, North One at 30, contact for departure, 120 small 8, 7 S Street. Departure 120 small 8, 7-0-1-9-1-1-1. Hello, departure, good morning, 7-0-1-9-1-1, crossing 2000 feet, running 360 on 101 departure. Argentina 19911, good morning. When the coast is on the path, you climb to flight line 360 via Apple 1 departure. Thank you for the 360 via 11 departure, yeah, 19111. 3399, Guarante Copa, informação Fox Watch. Observador Guarulhos, Cé Bravo, Golf Romeu, via alto do plano, nível de voo 340. Saída São Uno, Leda Motiva. Transponder 5525, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, nível 340, saída São Uno, Leda Motiva. A rota do plano de voo Alpesulo 10, Taubaté, sob ouro. 5525 no transponder e 1208 continuando, está 3399. Correta, faz conta 3399. Operação 3399. Para o taxo, é o 981 a bordo, patrão de 24 minutos, ao final do galeão. Se manda B81 no gol no 1-1. 181 confiar, teste frisado de Índia, ponto de espera forte, pronto. Ajuste o tinto no 0, 18, gol no 61. controlar, linhares de colapso, destino 0, vento 140 graus, 05 nós. Desde a linha de colapso, 1 nós. Índia Golfo. Timing is 5340, I'm flying direct to Remy Precision, Argentina 1911. Número 1, decolado às 37, no controle Salvador, 120, decimal 8. 208, no meia, 1961, no voo. Juan, call receive, frequency 128, decimal 8. Receive, 128, decimal 8, Argentina, 1911, no voo. 9. Controle Salvador, voo 1961, no cruza, 16007. Sou 9961, no contato radar, se para o nível de voo 360 após 2000 pés de meia-dose. Para 360, confirme o final da mensagem? Após 2000 pés de meia-dose. Após 2000 meia-dose. O 9961, boa. Para o controle Alfa Yankee TV. Alfa Yankee TV, no parque 3, solicito a autorização de reforço para ponto de serviço. Estamos no ano com controle, estamos só no frequência 91 do sinal 9, Alfa Yankee TV. Autorizado, campo 3601. Ponto chave fixo no zero, via taxa sua Índia, reposte ponto, ponto de espera ajuste no zero, noite. O 0 noite é o ponto zero da Índia, responde a próxima 361. Alfa Yankee Quebec. Tem autorização de reboque do parte número 3 ao fim de número 1. Gente, Alfa Yankee Quebec, autorizado o início do reboque, aposto para ingresso no parte principal. Salvador, aqui é o Golf 51. Que você é? Golf 51, na posição 12 do parque principal, solicito giro de motores em marcha lenta por aproximadamente 5 minutos, né? A todos os pontos de sol. Confirmando o giro de motor na presente posição? Positivo, senhor. 5 minutos. Gente, 200, coordenação com equipe do sol, é a ponte eterna, eu vou fim de hoje. Isso, matriculado às 4:30, chame controle 120.8. 08-3601. Muito boa, Tioca 3601. Então 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, viu, saída São Bruno. 360, São Bruno, Tioca 3601. Voo 1161, chame Centro Recife, frequência 98.35. Autorizado, Lido. Lido, muito obrigado. Rafael Quebec na chuta? Puta. Tem condições de agilizar o reboque? Positivo, vou agilizar. Saída São Uno, Leda Motiva. Transponder 5526, controle Salvador, 120.8. O CNSS-75, está aprovado o convoio 300, conforme inicialmente foi tudo bem. Então, com 1 no V da morte, controle 208 e o transponder 5526. Correto, o CNMS 075 segue via rota do plano, reporte pronto, vai para o Chubeca e assinamento. Correto. Salvador, Alfa, Enquete está soldado do Riqueza para o Rio. Obrigado, bom dia. Enquete, Alfa, em Quebec, bom dia. Está 3399, 1 8 5 a borra, do Galeão 3 horas. Taxi solidário 3399, a direita vem Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste ativo 1018. Mesmo a direita Índia, ponto de espera pronto, nesta frequência, está 3399. Está 3399, utilizar minha área de decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Utilizando a área de decolar, pista 10, está 3399. 3399, decolado aos 0702, chumbo controle no 120, meu sinal 8. 208, bom dia. Então 3399, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída São Bruno. Passei São Bruno, via, suba 340. Ponte 7, solicita pushback acionamento. 1229, livre de acionar, ponte 7. Autorizado para acionamento, 1229. Estou deixando a área para ela. Ela falou 9181, ó. 9181. Autorização para Aracaju? Aguarde para puxar 9181, mais um minuto. Certo. Possibilidade de rola por remoto, meu 3399? Já te lembro, 3399. Muito grato, sou Gilberto. para o estacionamento, bom dia. 961, bom dia, ele é direcionado, posso estar. Passará para o táxi 961. Já 3399, submantenha o número de voo 300, chame centro Recife, frequência 92, decimal 35. 12837, tá? 3399, pode ir. Ok. Rota Romeu, via rota do plano, nível de voo 230, saída da Puca, Jamo, DCT, Aracaju. Responde 5532, controle Salvador, 120, decimal 8. Estamos com 230, Cajamo direto para Caju, 5532, 1208 ao controle. Estamos aqui na, no 02, a pronto para o pushback do Panamá, daí é o 91 na Itona. Parece que o treinamento aguarda para o pushback, está em 981. Olha. Confins, concentrador, Runo 229. Runo 82. Runo 229, táxi autorizado. Para ponto de espera, pistão 0, via táxi em Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 018. Esse é o ponto de espera, via Índia, bom no 229, 018. Aguardo, estamos na 075. Postilhar 9181, livre de celular, reporte táxi. Depois dá uma força táxi, né? Vai ser uma zona. 229, quando estiver pronto, dá uma zona. 229, 3 aliás, decolar, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 0-5 nós. Ah, linha de volta 1-0, bom no 229. 9, decolado 14, chama o controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, com 229. Salvador, Goa 961, no faro táxi, 1970, bordo 1320, Campinas. Controle Salvador, Goa 1229. Goa 1229, contato em radar, se prepara em nível de voo 360, viu, seja São Bruno. 360, São Bruno, o Goa 1229 informa que na corrida de decolagem pegou um pássaro. Quente, não tem desmaio. Não é direto mesmo, se tiver condição. Venta com 1229. Colisão com pássaro. Acervo. Sim. O táxi via Índia, pro repórter contra o ponto de espera. Ajustativo do 1098, Oxiné 91, Itono. 1018, Nautilus, táxi via Índia, reportada com a falta postada do 1098. Só para completar a informação, foi próxima à rodagem do avião, então provavelmente o pássaro deve estar sob a pista. Gente, grato. Tá pronto. Tem como precisar o ponto da pista? Aproximadamente na metade da pista. Sim. Tá bom. Janeiro 9181, posso estar no 0 pronto. Janeiro 9181, mantendo ponto de espera. Aguarde liberação, estamos com a pista impraticável a partir de agora. Devido ao tráfego de colação, a gente colidiu com o pássaro, ok, na rolagem. Ok, aguardando, na sua escuta, pronto. A FEA está realizando a inspeção, assim que liberado, autoriza o ingresso na pista. O Janeiro 9181, mantém a posição. Ah, mantendo a posição, aguentando. Puxa, 075, livre acionar, reporte táxi. O V075 vai aguardar a posição aí, você tem o estimado para liberação da pista? Negativo, a senhora acabou de ingressar a pista, agora está a revisão. Daqui a um a dois minutos eu vou ter uma resposta mais precisa, ok? Então tá ok, a hora que você autorizar a aeronave no ponto certo, pode ser? Ok. Controle Gol 1229, seria possível colher uma flor de morte, mano? Obrigado. Oi, 29, foi o mote do chão, centro Recife, frequência 18, destino 35. Gente, chama Recife, voa mote para o presente, voa 229.